Rise from your grave. Boa noite, meu amigo mestre, minha amiga mestra, e você que está na ponta da cabeceira da mesa, trazendo diversão para os seus jogadores. Eu sou o Velho Lich Rafael Meyer, e eu conto com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo. E hoje estamos de volta. Sim, pessoal, porque o Fate Masters teve aí um hiato, mas a gente vai aproveitar para esse episódio ser mais de retorno, mais de apresentação para quem tá chegando agora. E a gente vai explicar muito bem como o porquê desse hiato e quais são as nossas intenções a partir de agora em uma pauta livre. Caros espectadores, tenham uma boa noite. Sou o Luca Valheiro, Cicerone, que vai conduzir vocês pelos abismos da loucura da narração com este momento especial, o grande retorno do nosso podcast. E contamos com a sua participação nesta nova fase. Portanto, preparem as camisas de força e... acompanhe. Falando aqui em camisas de força, esse aqui é o programa número 67, gente. Basicamente, sim, se você durante o hiato viu a gente um programa por semana, deu mais de ano. Só nessa brincadeira. Deu um ano e três meses, mais ou menos. É, foi por aí. Eu posso pinar um minuto, eu já até com o último podcast nosso. Foi justamente quando a gente falou com o Rimura da Indivisível pra... Uhum. Que justamente nos levou a esse ato. Foi em janeiro de 2023, ou seja, um ano e 10 meses. É, olha só. É um ano e 9 meses. Se você ouviu a gente um episódio por semana, quase preencheu o hiato, sim, com a nossa ausência. Se juntar com o nosso parceirinho do passado, que era com os jogadores lá, ou... Tem o Rolando Mais 4, que também vai retornar pela terceira vez do hiato. É a terceira fase, né, do Rolando Mais 4. E é uma visão, dá pra ver que daria pra encher certinho. Com certeza. Então, saudades de falar com o público, tá? Saudades de voltar a falar com vocês. Eu tenho aquela perguntinha de lei, tá? O que que vocês jogaram nesse hiato? Foram quase 2 anos de hiato e minha lista deve ter sido grande. Sim. A narração foi feita, basicamente, mas jogar jogos diferentes, jogar jogos, eu joguei algumas coisas bem diferentes. Dei a óbvia passadinha lá no Irmão Mais Velho, como todo mundo tem o direito de fazer. Tive uma mesinha aí, um one shot num evento, mas eu andei jogando algumas coisas meio diferentes. Então, mas eu acho que a que eu posso destacar mais é que eu comecei um solo e também tô numa mesa online em texto de Wonder Home. Rapidamente aí para explicar qual é a ideia do Wonder Home. Wonder Home é um jogo daqueles que o pessoal gosta de dizer que não é RPG, porque não tem dado, não tem aleatoriedade. Gosta de falar que é story game. Mas a premissa do jogo é basicamente a seguinte: existe esse mundo que é Haeth, que seria Haeth, e esse mundo teve uma guerra que acabou recentemente, só que o importante não é a guerra, por assim dizer. É tipo, você tem esse seu personagem que tá andando pelo mundo, descobrindo as coisas e tentando aprender as coisas. O que aconteceu, e você tem, às vezes tem que interagir com divindades pequenas e grandes, e tem todo tipo de, pode ter todo tipo de loucura que você quiser. No caso, eu fiz um solo com um historiador, que é o Puffers Underhill, e eu tenho uma, no jogo que eu tô fazendo de texto com uma galera, eu faço uma balonista, que é a Verity Daisy Plumepuff, além de um outro jogo que eu tenho uma mestra, que é a Stella Belluove. Alguém andou jogando Final Fantasy Tactics nesse meio tempo. Também tô sentindo cheiro, só faltou ter um Cid por perto. Mas é um jogo que a ideia básica é sobre descobrir as coisas em cada lugar que você vai passando. Então você vai para um lugar, às vezes você descobre que tem uma pessoa que tá com uma determinada necessidade. Ele é um pouco mais parecido com o Ryu Tabaki. Inclusive, eu comprei no financiamento coletivo, peguei na The Off. E eu quero ver se eu crio vergonha na cara para botar em mim. Ah não, o Ryu Tama é um dos melhores RPGs japoneses que eu já li. Aliás, nesse meu tempo eu andei flertando com muita coisa esquisita. Ryu Tama, nem tanto, mas eu voltei com uma velha paixão minha, louca, insana, cheio da octanagem, assim, só e cogumelos, que era Shinobigami, que veio pela mesma empresa que traduziu, só que não tem assim em português ainda, mas veio pela mesma empresa que traduziu o Ryu Tama para o inglês. Ah, e fiquei com. Passei uma temporada confortável no Irmão do Meio, não vou negar, eu joguei V5 e. Nossa, eu me sinto tão culpado por jogar V5 depois de tantas coisas que eu fiz a família do irmão. Tô até tenso aqui, tô até triste, vergonha de mim. E de feito mesmo assim, eu andei dando uma pincelada boa assim no Fate of Cthulhu, brincando um pouquinho com as mecânicas e consequências do Fate of Cthulhu para tentar adaptar um Monster Hearts. Para quem me conhece muito bem sabe que é um dos jogos que tá na minha alma. E é do tipo assim, tem monstrinhos o suficiente para alimentar alguns psicólogos e talvez um psiquiatra por uma vida inteira. Ah, uma coisa que eu esqueci de pontuar, na The Off também eu tive uma experiência que eu queria ter bastante tempo, que até foi uma forma aí para fazer o retrospecto, né, e meio que datar o episódio. O pessoal da Jambô, por causa lá das enchentes no Rio Grande do Sul, perderam muita coisa e tipo, o que sobrou e não era pra entregar pra os financiadores, eles meio que levaram tudo pra tentar vender na The Office um dia. E eu comprei lá e joguei o famoso o novo 3DT, né? O 3DT Vic. Então, prognósticos, que o pessoal falou que tinha muita coisa de peixe nele. Não. Bom, pra ser exato é sim e não. Filosoficamente falando, ele continua sendo 3DT. Que bom, manteve a alma. Mantém a alma. Eles. O que eles fizeram? Eles deram uma boa limada no sistema. O sistema ficou muito enxuto. Mas... Tem a piada. É, porque o que que acontece? A parte que eu acho que filosoficamente ele também se apropriou muito do Fate é que agora sim, opinião pessoal minha, então aí é uma opinião pessoal total minha. Ele foi pra ideia do narrativa vem primeiro, porque antes você tinha muito a preocupação do combo mesmo, mas como tem o lance lá da famosa piada dos três detetives e um tijolo, né? Três dados e teste, só que eles chamam no livro de três dados e teste. No final das contas, o teu objetivo é tentar fazer você usar os três dados, porque você soma eles pra cruzar com a dificuldade. Normalmente você sempre vai rolar um. Um você rola sempre. O outro, se você tiver alguma coisa de vantagem que auxilie, que caiba daquele teste, você pega o seu segundo dado. E no terceiro, se você conseguir fazer a descrição tua te prover a chance de você melhorar isso, encaixar mais coisas, você pega o terceiro dado. Olha, isso me soa menos Fate e mais um conceito aplicado de narrativa emergente. Mas ao mesmo tempo, você tem aí a brincadeirinha de que, né, plot importa e você consegue adicionar elementos da trama que gera o terceiro dado. Sim, sim. Ah, sim, pode, toda dúvida. É da família do Fate, entendeu? É o Fate e seus primos PTBA, que tem esses dados especiais e afins. A criação de personagem é a mesma velha criação de personagem que todo mundo conhece desde lá do Defensores de Tóquio dos Cavaleiros da Fruteira. Mesma coisa de sempre. O que é bom, porque é um sistema rápido, tipo, em 5 minutos, com o livro na mão que eu tinha acabado de comprar, eu já tava com o personagem feito. O Era das Arcas, que foi o cenário que a gente jogou, aquilo que todo mundo esperava, é realmente a ideia de caçar o verso, pro bom e pro mal, e tipo, a premissa é legal, é um, tipo, pra quem curte o conceito, ele é meio reverse secai, a ideia é que é uma espécie de reverse secai. Ou seja, os seus personagens, eles são... Ou eles vieram da Convergência, ou são descendentes de alguém da Convergência, que... da Terceira Convergência, que ocorreu na Terra. Tudo se passa na Terra, com... embora tenha modificações, mas tipo, é... a ideia é que tem... é na Terra tudo. O jogo, a aventura foi legal, tipo... O que você esperaria de uma aventura de 3D TV? Sem muita pretensão, mas bem divertido, bem funcional. Eu vou ser bem honesto. Pra quem gosta assim, de avaliar, uma comprinha que é, o valor é bem honesto. O livro é bem bacana. O sistema é bem legalzinho. Tipo, é um jogo muito bom pra você fazer aquela one shot bem... Não vou dizer assim, galhofa, mas tipo, bem rapidinho. Tipo, você não tem muita preocupação com a paçoca. Traduzindo. Continua sendo aquela diversão de uma tarde. Sim. E aquela. Vou mais longe porque assim, agora ele tá redondo mesmo. Agora, tipo, eles mutilaram, tiraram algumas coisas, colocaram outras. Ele tá redondo pro que ele se propõe a fazer. Bom, eu fui a pessoa mais displicente dos três, então, porque eu aproveitei o hiato pra me divertir com minha segunda paixão, que são jogos de console. Aproveitei um bocado, tanto o PlayStation 4 quanto o PlayStation 5 nesse meio tempo. Tirando uma ou outra mesa de RPG, basicamente V5, e retornando um cadinho a minha paixão antiga, Fading Suns, que eu ainda tenho que tomar vergonha na cara e comprar a edição mais nova. É, o meu foi o único que, a exceção dessa passada rápida por 3DT, não voltei, não criei vergonha na cara pra voltar pra minha paixão antiga, que era Castelo Falcas. Pois é. Tudo bem. Aí, nesse meio tempo, eu me dediquei mais a dar um dinheiro pra Sony. É, eu não posso falar muito porque eu também andei dando dinheiro, só que pra Nintendo. Então, melhor Sony do que... Pera, para tudo. Tem certeza que a gente pode pronunciar Nintendo? Não vai tomar um processo por infringir propriedade intelectual só de pronunciar Nintendo? Não. Ele falou, deu dinheiro para, então a Nintendo permite. Justo. É. De qualquer modo... É a causa do Mickey Mouse. É, de qualquer modo, foi mais ou menos isso que foi, assim, a vida gamística minha. Então, assim, teve as compras, a gente tem as compras, vai lendo... Peguei o Old Dragon 2, peguei Gyutamasi, Gimata, que se tudo correr bem vai ser entregue logo. Que tá num parto aí, mas eu sei que não é culpa da Armin. Tava meio que namorando Passion de las Passiones, mas pela Jambô, mas vou dar um tempinho. É, o Passion até agora o gringo, quem financiou o gringo não recebeu. É, isso que tá meio esquisito nessa história. Pois é. Eu participei do financiamento, só que eu tive o juízo morando no Brasil de não pegar os físicos. Ainda assim, os PDFs das metas expandidas não foram entregues. Bom, então, agora a gente já deu, né, o que nós fizemos nesse meio tempo. Um rêve dans un autre rêve. Fermez les yeux. É bom explicar agora, e até também, até para o pessoal que está chegando agora da Indy, com o financiamento da Indy, por que a gente deu esse ato, né? A gente em conjunto, a gente tomou uma decisão quando saiu a notícia de que a Indy iria trazer o Fate. A gente tomou a decisão de fazer, esperar sair pelo menos os PDFs dos três básicos, né? Do básico condensado e acelerado, para poder começar a conversar melhor aí já. Tanto que aí, para os saudosistas da Solar, infelizmente, a gente teve que tomar uma decisão de que vamos adotar a terminologia da Indy por questão de ser o que está agora, o que está atualmente. De vez em quando, a gente pode até fazer comentário do tipo, citar os termos da Solar e da Indy juntos, mas preferencialmente vai seguir pela Indy. A despeito... de o SRD constar apenas a tradução da Solar, gente, tá? Isso é bastante... Por enquanto. E isso, o SRD, a gente também vai ter que meio que dar um freeze, né? Porque a gente não sabe como é que vai ficar essa situação. Assim, o que era da Era Solar, que tava tanto os publicados que foram disponibilizados, o básico e acelerado, quanto a tradução de comunidade do condensado, isso não se mexe. Até onde particularmente eu sei, não tem nenhum, nada que possa ser mudado nem pro bem nem pro mal. E lembrando, gente, são apenas traduções do diferentes do mesmo texto. Portanto, para fim de jogo, o SRD, o Fate SRD em português ainda é válido, tá? Para quem não tiver como ter acesso aos PDFs da Indy no momento e depender somente do SRD para jogar, continua jogando, tá tudo bem, valeu? Mas assim que possível, dá lá pro nosso pessoal. Porque é aquela velha história, a gente quer ver sempre, a gente vive falando, quanto mais feito, melhor. Ah não, com certeza, mas pra quem, enquanto você não puder, não faz dívida que você não, onde você não possa botar a mão, coleguinha. Faz esse favor. Vamos lembrar também que a gente já tem um gostinho da tradução, que eles têm o iHunt, né? O iHunt, eles já trouxeram muito da nova terminologia. Não é mais passanha, é manobra, essas coisas todas já fazem, já estão presentes no iHunt. Os que são mais chocantes, assim, mais diretos, é que deixou de ser, se falar forçada, vai ser chamado, deixou de ser recarga, virou retorno, e façanha, perícia virou habilidade, façanha virou manobra. Além disso, as abordagens mudaram os nomes todos. A gente não vai citar aqui, mas mudaram os nomes das abordagens. Sim. Mais uma vez, aquela questão de tradução, né, gente? Eu falei na época que tinha minhas críticas à tradução feita pelo Fábio Silva, por não concordar com alguns termos, e a posição se mantém com relação à tradução da Indivisível. Alguns termos eu não concordei, mas enfim, é questão de quem traduziu e eu sou a pessoa chata, eu sei disso nesse ponto. Mantemos a consistência de opinião. Eu, sendo honesto, não vai alterar uma vírgula a minha narrativa. Só vou trocar os termos aqui e acolá e estamos feitos, estamos lindos. Até porque, provavelmente, se vocês pedirem, a gente faz um programa comparativo, tá? Mas a gente só atende a pedidos agora para fazer esse tipo de programa. Na verdade, o que a comunidade já está pedindo quando foi informada do nosso retorno é mais Fate Master Joga. Sim, isso a gente vai ter que ver mais pra frente, porque até chegar a sugerir pra gente jogar cada um dos World of Adventure, isso lá no WhatsApp da comunidade Fate. Mas eu vou dizer uma verdade pra vocês. Eu mandei lá e o pessoal se assustou com a lista, porque eu montei, na época que estava sendo publicado o World of Adventure, eu montei uma lista completa com cada um dos World of Adventure. São 48, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, que eu não estou conseguindo ver. Quase 50, são quase, se não for 50, sim, é um pouquinho menos. Ou seja, é um pouco inviável, a não ser que vocês tenham saco para nos aturar por 10 anos. Até porque nós três somos pessoas ocupadas. Claro que nós iríamos chamar sempre o quarto elemento da comunidade. Sempre isso, porque afinal de contas dá mais gosto quando é mestre mais três. E vamos ser honestos, nem todos os World of Adventure são muito bons. Tem alguns que são muito legais e eu lixo assim na palma de uma mão, os dedos de uma mão, assim, aqueles que, meu Deus do céu, são extraordinários. Eu estou olhando para você, Secrets of the Cats. Não fica roçando na minha perna, não, porque esse subor não funciona mais comigo. Curiosamente, eu acho que eu sou um dos poucos que, assim, não é que eu não goste, mas não é minha pira, Secrets of the Cats. Till Dawn é um que eu adoraria jogar. Não, Till Dawn, gente, aquela história. A hora que você vê que o cara da primeira página já fala, isso aqui é RuPaul's Drag Race com Scott Pilgrim. Total. E com ele... com elementos de The Voice e Eurovision. Tem uma obra aí que, pra quem gosta de ficção científica, tem uma obra muito legal envolvendo isso. Assim, não é um livro estupidamente sensacional, mas é uma leitura muito divertida, chamada Space Opera, da Catherine Valente, que a definição dela é Guia do Mochileiro das Galáxias encontra Eurovision. Eu tenho uma outra fonte, tá? Tão legal quanto, provavelmente, que é um gibi do Alan Moore, que saiu... teve tradução aqui no Brasil, que é a Balada de Hallow Jones. Eu acho que eu já ouvi falar nisso, eu só não... Mas... É, música mais ficção científica e emoções hard, entendeu? Eu confesso que meu gosto pros Worlds of Adventure vai para um pouco mais pro exótico. Tirando Secrets e o Venture City, eu facilmente colocaria o Nitrate City, o Blood on the Trail, pela ideia, embora... Eu tenho a mesma crítica que eu faço ao Psychedemia, eu faço ao Blood on the Trail, que é uma proposta muito fechada de jogo, parece até um PBTA nesse sentido. Mas provavelmente vamos lembrar, era onde eles experimentavam muita coisa de regra, a gente viu muita regra lá primeiro, e depois disso vai aparecer o Fate of Cthulhu e nos outros não, jogos. Não, eu não falo das regras, eu falo da proposta do jogo, porque tanto Psychedemia quanto Blood on the Trail, você tem aquele negócio, você começa aqui, você vai por aqui, você vai por aqui, você termina aqui. Ah, mas se for assim, então, a gente tem o trilho montado da boa vizinhança. Sim. Não, assim, o problema de trilho montado nem é o... Só que Psychedemia faz isso nos esteroides, por exemplo. Não, eu acho que nem tanto. Eu acho que o... É que assim, se você pegar... Foi o que eu falei lá atrás, quando a gente revisou o Psychedemia. O Psychedemia, ele é o tipo de jogo que, tipo... Ele te dá o trilho pra você seguir, mas você não, ele não é tão forçado. Eu acho que o Blood on the Trail é pior nesse quesito. Não. É bem pior. Porque Blood on the Trail, a gente tá falando de uma proposta de jogo, assim, que me parece, assim, que ele, aquilo lá foi um spark tão bem feito que não tiveram coragem de ir além do que tava nas 10 propostas, tá? Sim. Que são vampiros europeus, cada um deles são um tipo diferente, mas peregrinos americanos, indo fazendo a trilha do Oregon, indo para o oeste. E morrendo de disenteria no processo? Claro, porque não, se não é isso. Ou Oregon, então, Oregon Trail versão Fate. É, Oregon Trail versão Fate, com vampiros e sem mormons. É. Agora, uma ideia também que eu achei genial, assim, que também tá no meu queridinho, que é uma ideia polêmica, se a gente for considerar a mediana do povo brasileiro, que é o Red Planet. Eu acho que o Red Planet, eu tenho uma previsão pra mim que o Red Planet, ele funciona legal com o cenário. Ele funciona melhor como uma base pra você construir sci-fi, aquela sci-fi clássica dos anos 70 e 80. Cara, então, o Red Planet, a gente já conversando pessoalmente, conversando mais por fora, o Red Planet, ele dialoga muito, mas muito... com ficção científica em estilo realismo soviético, que inclui a ficção científica chinesa e a norte-coreana. Então, se você for olhar, os tropos estão todos ali. Mas uma coisa que eu enxergo, por exemplo, no Red Planet é você fazer a Perroda. Você tá praticamente com ele pronto. Sim. É, ou Perroda, ou simplesmente você pode sentar e fazer um pulp Gernsbeckiano, que em vez de ser o excepcionalismo americano, é o determinismo russo. Sim. Sim, sim. E o que fica bem interessante. E um que eu acho que fomos bem, digamos assim, efusivos quando falamos dele na época, mas depois meio que jogamos pro escanteio, que é o Mortis. Cara, o Mortis tem problemas, na minha opinião, tá? Tem problemas muito pesados, assim, não só na proposta, como na sua execução. A ideia é boa, mas ficou na ideia boa, no, na maldição da ideia boa, entendeu? Nesse quesito dos World of Adventure, já foram citados aqui o Till Dawn, né? Sim, que é um que eu adoraria jogar, por exemplo. O Red Planets também. Um que eu canso de falar, todo mundo sabe que é um dos meus queridinhos. Loose Threads, desculpa aí, gente. Mas é que ele me ensinou muito sobre a questão do conto de fada. É, e o World Building também, né? Vamos lembrar que o World Building, ele ensina muito. E em especial de contos de fadas, porque aquela história, a gente tem a mania do binarismo Disney versus Green, né? Ou todo mundo acha, é tudo fofinho, maravilhoso, não, ou não, tem que ser... Histórias de terror pra criancinhas. Não, não é nem história de terror, é literalmente algum beirando Hellraiser. Sim, não, é por isso que eu falei terror e não horror. Não, e só que ali o que ele mostra é o quê? Na prática... Isso depois, quando você lê mesmo os contos de fadas, você percebe isso? Eram os caras coletando os contos das pessoas na época e no local onde elas viviam. Você vê, por exemplo, a versão de Cinderela, segundo o Green, segundo o Perrault, segundo o Andrew Lang, por aí fora, nenhuma delas é exatamente igual. Elas têm os elementos base, mas elas não são iguais. Sim, porque elas fazem parte de um legendário europeu muito maior. Ei, vamos lembrar que nem mesmo o conterrâneo árabe é exatamente a mesma coisa. Porque, se vocês não sabem, as Mil e Uma Noite não tem Aladdin. Aladdin foi adicionado depois pelos franceses. E o pessoal, assim, dos povos da região viram que não, é legal, é uma história dos povos uigure. Isso inclusive é aquela coisa, gente. Aladdin não é nem indiano, ele é realmente, quando você fala uiguri, fica certo, porque ele é mais pra o leste, mais pra cima. Sim, Ásia Central total. É Ásia Central, é ali onde os famosos estão ali. Uhum. Porque é o conto China no esteroide. Mas eles associam muito na mística por causa, na verdade, do Alibaba e os 40 ladrões, que dá uma margem pra encaixa. Também mas as aquela... histórias de Simba. É, mas é aquela velha história, né? Que nem às vezes a gente pega a galera reclamando da Branca de Neve live action, quando na verdade nem a Branca de Neve original era a Branca de Neve. É, vamos lembrar que Branca de Neve tem só nos Irmãos Ruins são duas. É, Branca de Neve e Rosa Vermelha. É, Branca de Neve e Sete Anões e Branca de Neve e Rosa Rubra. O correto é Branca de Neve e Rosa Rubra. O Branca de Neve e os Sete Anões, ele é baseado num outro conto de nome similar, chamado Snowdrop. Então, isso aí é pra... Mas enfim. Os Freds... Nós sendo chatos com contos de fadas. Não é engole. Parece até que a gente não gosta, né? Como sempre. É, além de Los Freds, outro xodó meu, Weird World News. Só que o Weird World News, assim... Ele é legal pra você jogar e tal, ele não agrega muita coisa, honestamente falando. Eu acho que ele é um jogo, ele é bom, ele é um jogo bom pra evento. É muito bom pra evento quando você bota, porque você consegue dar aquele ar de Scooby-Doo, aquele ar bem Scooby-Doo, sabe? E outra, o Weird World News, ele é extremamente episódico. Sim. Então pra evento ele é lindo. É, ele é lindo pra evento. Ao contrário do Nest, que é muito bom de impacto, só que, tipo, jogar ele one shot... Impossível. Não, o Nest é campanha. É, o Nest é campanha, não tem o que fazer. E tem um, pra não dizer que eu sou daqueles caras que, ah, não, tem que ser só as coisas muito malucas, que eu acharia muito interessante de narrar, que é o Wolf's Head. Wolf's Head. Meio histórico, né? É, ele é histórico e ele tem o esquema de Robin Hood e ele tem um lance legal... Que ele trabalha um pouco com coisas do com ideias que ele pegou do Uprising, com a ideia de você ter o risco e ter traição também no grupo. A mecânica de traição é sempre uma mecânica muito legal. É, você vê a do Eagle Eyes, a do Wolf's Head. São mecânicas que sempre trazem alguma coisa interessante. De maneira geral, seria isso que eu gostaria de pôr num joga. Mas, tipo, a gente, obviamente, tem que preparar muito bem essas coisas. É, eu tenho uma pergunta aqui que... Peraí, antes de você fazer a sua pergunta, e os seus World of Adventures, o Valite? Ah, não. Comigo, eu já falei, sim, se coisa que quer, é uma coisa que eu adoraria jogar e eu adoraria mestrar. Não é pelo caráter fofo de você jogar com gato, mas sim que é uma proposta, assim, não, de um terror diferente. Afinal de contas, os gatinhos, os fofuchos da vida, eles são todos menos coisinhas fofinhas que estão lá ronronando entre as pernas. Eles são... gatos que caçam monstros, que mantêm a humanidade, os seus escravos, devidamente alimentados, vivos e inteiros. Afinal de contas, quem é que vai fazer aquele cafuné estratégico na cabecinha deles? Então, né, a gente só tá lá por uma mera conveniência. Não é o ser humano que é superior. É. Os gatos é que gostam da gente. Mas eu gosto muito de Psychedemia, tá? Não vou negar que eu gosto de Psychedemia, meio pelos motivos certos e um pouquinho pelos motivos errados, porque para mim Psychedemia ele tem um elemento muito interessante, assim, que você pode fazer um jogo do Exterminador com ele sem tirar nem pôr. Afinal de contas, o que é aquela série de livros se não for uma bela campanha de RPG que esperando para ser consertada, né? Além do Psychedelia, seria só Secrets ou Psychedelia? Na verdade, não. Eu tô aqui tentando puxar. Eu faria uma brincadeirinha com o Till Dawn, mas teria que estar muito no estado de espírito. É, Till Dawn é um daqueles jogos que você tem que jogar com a galera certa, você não vai virar, vai descambar pra galhofa em três tempos. Você tem que fazer o clima certo, o momento certo, a conjuntura certa. E por último, é um que é elitista, é um que é diferentão, me tira a ser diferentoso, e que é muito legal, e que pouca gente pensa, que é o Andrômeda. Pô, bem lembrado. É, o Andrômeda, ele tem meio aquele lance de pai, um semi-fundação, coisa do tipo. Exatamente, gênero. Você joga no macro, não joga no micro. Gente, vocês repararam? Ninguém citou aqui Mestres de Undar. Porque Mestre de Undar já saiu dessa categoria faz tempo. É que eu acho que o Mestre de Undar, aí entra uma coisa. Eu acho que o Mestre de Undar, ele é muito legal pra introduzir gente, só que pra mim ele sofre de um probleminha, que até o Wolf's Head que eu citei entraria, Knights of Invasion tomaria, o House of Parts tomaria, que é aquela história. Ele é muito próximo do irmão mais velho. E o meu problema com isso é assim, porque sempre vai vir o animal, o demônio, o jagunço. Jagunço não, peraí, jagunço, vai com calma que jagunço pode ser lido como termo étnico pejorativo. Ah tá, enfim, então tiremos o jagunço, vamos ficar só no animal. O desalmado, né? O desalmado. O patriota do caminhão. Sim, ótimo, patriota do caminhão, ok. Que vai chegar e falar... Se você tá jogando algo assim em Fate, por que que você não joga em preencha aqui o seu jogo de rolar D20 do gênero? Porque o Undar faz isso melhor? Até você convencer, o cara vai começar a te falar 500 outros D20 e você vai ficar puto da cara. Isso já aconteceu comigo, então é por isso que eu tô preferindo evitar a fadiga. Então eu acho que pra gente, a gente tem que pegar... Quando for demonstrar, é com Weird World News, é com NES, Boa Vizinhança, Two Rocketers, que a gente deixou de fora. E esse eu acho que a gente deixou de fora foi sacanagem. Cara, eu vou fazer pergunta polêmica. Tenho a minha resposta, tá? Eu sei qual é a minha resposta, vocês sabem qual é a minha resposta. Quem acompanha esse podcast, se não sabe qual é a minha resposta, volte a assistir tudo de novo. Para aqui, volta a assistir tudo de novo. A similaridade... Não seria um fator interessante pra trazer a galera pro Fate? Do tipo aqui, ó, também fazemos isso. Se for pra fazer brincar com similaridade, vamos fazer o foco. Eu acho que... É aí que eu acho que é o problema, porque entra naquela coisa... É o problema de tudo na vida. Como se criou uma... Todo mundo entrou numa era em que parece que você tem uma mínima fração pra sair do óbvio, da carne de vaca, você acaba não querendo. Por isso é que toda... Por mais que eu sei que se eu colocasse outros cenários, eu teria mais gente em mesa, eu evito cenários mais tradicionais, eu pôs diferentões. Por quê? Porque é onde o Fate vai se destacar. É que você vai ver que os diferentões, a única coisa que tem realmente comparativo a eles, são os PTBA. Não, exatamente. Existem algumas comparações. Por exemplo, o Weird World News... É, o Arecibo, por exemplo, é muito comparado com Kids on Bike, que é aquela história do vamos jogar seu joguinho de Stranger Things. O próprio Los Freds tem pro Cypher We're All Better Here, que é o do Cypher. Apesar que eu acho que a proposta que eles têm lá é uma proposta que não é tão lúdica assim. No, pelo que, pouco que eu li do We're All Better Here, ele é muito mais focado na ideia de realmente... emular totalmente um conto de fada ou uma fábula, tipo, sabe? Ele tenta ser mais rígido e ao mesmo tempo ser aquela coisa... É diferente, por exemplo, do que a gente vê nas propostas que ele te dá. A proposta do Luz Fred é você jogar com a pessoa que não teve o final feliz. É o ogro que alguém achou que era uma boa ideia detonar o poço de lama dele pra construir um brinquedo. É o cara que a casa dele, por um acaso, foi arrebentada quando o João estourou a droga do pé de feijão e caiu em cima da casa dele. E para quem tá chegando agora, cortesia da Indivisível no nosso podcast, e não quiser assistir todos os episódios, a minha posição sobre essa pergunta é atrair gente para Fate por similaridade de Querrola. Eu sempre prego que tem que mostrar o que é único e não que mostrar o que é igual. Sim, porque no final das contas vira aquela coisa, qual é a diferença? Por que que eu vou jogar Fate e não jogar o meu jogo D20 tradicional? Seja ele aí Tormenta ou de Dragon, D&D, não importa. Até porque se formos para pensar por similaridade, na minha opinião, entendeu? Dos World of Adventures apenas, você não acaba não tendo competição, é com o irmão do meio. Com o irmão do meio tem. Com o Prism e Sleep. Não só isso, Way of Conan. Na verdade, não Way of the Pucona. O Ninguém Bapu. Ninguém Bapu, que é o... Verdade. Eu confundi, é o mesmo autor. Tem o Ninguém Bapu, verdade. Esse é um jogo que, curiosamente, tanto o Way of the Pucona quanto o Ninguém Bapu, eu não narraria nem a pau. Eu não narraria, mas não é porque eu teria medo. É porque, assim, é o tipo de jogo que, se você não for narrar direito, é melhor nem começar. É uma proposta muito bacana, uma proposta muito, muito bonita pra você simplesmente ir lá e fazer zoado. Vamos ser sinceros, é uma proposta muito decolonial. Sim, e eu acho que, assim, ainda não tá muito... Eu não me sentiria à vontade pra pegar esse cara da maneira que ele merece ser pego. Eu entendo muito bem disso. Tipo assim, são jogos muito singulares, muito únicos, eles têm muita coisa. Engraçado que a gente, ninguém também mencionou o sindicalismo mágico, né? Sindicalismo mágico? Sim, tem um cenário que é sindicalismo mágico. Ah, o... aquele de... Grimoire. É, Grimoire. Na verdade, eu tava pensando em Clockwinders, mas o Grimoire realmente... O Grimoire é sindicalismo mágico. É, e o Arecibo também tem uma premissa assim. É, e tem outros jogos também. Vamos lembrar, Fate é aquele jogo assim que você vai ver e de repente você tá lá cercado de referências que, meu Deus do céu, como assim? Como assim esse jogo é total mortadelo, né? Mas enfim, é por isso que eu acho que esse jogo, a gente pegar e ir pro... Porque todo... pra jogar, isso é uma eu acho que nós três, isso é pros três a gente pode bater o martelo que é mais ou menos isso. A gente, o Fate, ele, não é que não merece, mas tipo, se você mostrar, pegar, vai, House of Bards, que é um que eu gostaria também de pôr em mesa, que é a premissa boa. House of Bards é um que precisa de um grupo muito bom, com uma língua muito ferina. Pra jogar, porque é o jogo do Shade, é o jogo de você... ficar soltando, assim, cheias das shades. Ah, sim, com certeza. Não é pra pessoas que se ofendem à toa. Não, e não é só pra pessoas que se ofendem à toa, mas é tipo... É aquela história, a premissa dele era House of Cards. Então, um jogo que ele tem que ter um lado meio de disputa política entre os personagens. De ter essa... Ter um pouco mais de trabalho. Não, não seria um jogo pra uma one shot ou pra um evento qualquer. House of Bards é um jogo que você feito para uma campanha, e vou, ouço falar mais, uma campanha de média duração, tá? 12 sessões para começar a brincadeira. Eu acho que nesse ponto ele é até mais campanha que Nest. Sim, o Nest você tem o trilho, mas você tem coisas do trilho que você pode fazer em uma sessão só. Não, de maneira geral, até pela experiência que a gente teve, eu com o Cicerone, com a Palomita, a gente consegue. Você consegue passar por cada reino em uma ou duas sessões. Se você não tiver um jogador jogando contra o grupo, consegue. Bom, enfim. Enfim, de maneira geral, se você. Dá pra se jogar uma campanha de net bem bacana em 6 a 7 sessões. Dá pra fazer até menos. Se você ficar só em um reino, você consegue matar em 3, 4. Eu disse que não dá pra one shot. Eu cheguei a propor isso quando lá no encontro no Vila Nova Cachoeirinha, de fazer uma mega one shot de tipo 6, 7, 8 horas. Aí daria, o one shot dá pra fazer assim. A maratona. aproveitando também, eu acho que assim, uma coisa que o pessoal mais novinho da galera que tá chegando agora no Fate via Indivisível, ou chegou pela Solar e não pegou muito bem, talvez seja legal também a gente relembrar um pouco o caminho pra chegar aqui, né? Nossa, o que... Vamos lembrar, esse podcast só começou por causa de um outro podcast na época, na promoção de lançamento, que simplesmente o quem tava organizando o podcast... Não, mas eu vou mais longe, a história é pegar a história inteira do Fate, de certa forma, mas dá pra resumir ela bem rapidão. Ah, justo. Divirta. Então, vamos lá. Em 2000, mais ou menos, tinha o Field clássico lá, e que aí é bom, como começa o Fate pelo Field, você entende por que o Fate, às vezes, as pessoas não conseguem pegar direito, porque da mesma forma que o Field, o Fate não é pensado pra ser, digamos assim, um RPG fixo. Ele é pensado pra você, como uma caixa de ferramentas, pra você, um bloco de Lego pra você ir montando seu próprio jogo. Você pode pegar, sim, o que tá lá no Field e meio que tentar destrinchar, mas, tipo, nisso ele é até pior que o Fate. Lá você não tem uma lista de atributos, de perícias, de bênçãos, de falhas, nada fixo. Então você te vira pra inventar. Não tem. As regras são meio que desencontradas de maneira geral. Então, às vezes, se você pegar uma regra de combate e for ver uma regra de equipamento, vai dar pau. Aí, nessa época, existia uma revista online chamada Field Factor. E na Field Factor, dois carinhas que vocês não devem ter ouvido falar neles, chamados Fred Hicks e Rob Donegan. Quem são eles? Eles criaram um artigo chamado Aspectos em Field. Era basicamente a ideia de você não ter uma perícia, mas você ter alguma coisa do teu personagem que digamos assim, autorizasse os rolamentos. Então, ao invés de você ter uma, por exemplo, a perícia arqueria, você teria uma profissão de arqueiro. Ao invés de você ter uma perícia de medicina, você teria, por exemplo, socorrista. E desde que aquilo se encaixasse, você utilizaria aquele aspecto, o nível daquele aspecto, para fazer o seu rolamento. E também aí você utilizaria os field points, né, os pontos de embuste, para baseados em cima dos aspectos. Você não poderia usar aleatoriamente, porque no field você tinha um ponto e falava, tô usando. Lá já tinha a premissa de que você teria, para você utilizar um ponto de destino, na época o ponto de embuste, você tinha que passar pelo aspecto, por assim dizer. O aspecto era um autorizador. Aí, com o tempo, fizeram a primeira versão, a segunda versão, que eram basicamente módulos baseados no Field. Chegou na terceira, eles começaram com o Espírito do Século, que é o produto assim, mais mágico da Evil Hat. Desculpem, falem o que quiser, mas eu sou... Quem ouviu os meus falando de Shadow of the Century sabe que eu sou um fanzaço da linha. É, você baba assim em VHS. Não, eu babo VHS, cara, aquilo é lindo. É lindo como todo que eles fizeram pra o cenário como todo, desde o primeiro até o Shadow e tudo que eles construíram em cima. Só que o que acontece? Quando o Espírito do Século, eles escreveram, foi publicado como um jogo à parte, eles soltaram a parte sem regras como um SRD da versão 3.0 do Fate. E aí veio Star Blazers, Legend of Anglaire, Dresden Files, o RPG... Só que o que aconteceu? O pessoal começou a perceber que tinha muita repetição de regra. Então, tipo, regra tal. Se você for, por exemplo, se você for fazer um teste de conhecimento pra gerar um aspecto, você vai conseguir mais dois. Você tem essas façanhas aqui. E se você conseguir mais dois, você gera um novo aspecto. Investigação. Você tem essas façanhas e se você rolar, você, dependendo do que acontece, gera um aspecto. Ou seja, tava muito repetitivo. Quem percebeu isso bem foi o pessoal que escreveu o Diáspora, que é um hard sci-fi, um hard sci-fi de verdade. Diáspora é hard sci-fi pesadaço. Só que eles fizeram o quê? Eles que estruturaram o conceito que a gente tem atualmente das quatro ações. Porque eles conseguiram perceber que as regras que se repetiam, elas se repetiam sempre fazendo a mesma coisa. Então eles decuparam isso. Aí Evil Hat pegou isso de volta, deu uma limada... E fizeram o Fate básico. O Fate básico é o nosso Fate 4.0. É o início. Só que na campanha de financiamento coletivo, saiu a possibilidade de surgir o Fate acelerado. Que é basicamente você limar ainda mais, deixar ele mega enxuto. E é o jogo do vai filhão. Você taca, a pessoa vai jogar, vai narrar. Quem for jogar feito acelerado vai narrar, vai perceber que vai fazer problema, vai fazer coisa errada, vai fazer coisas que não encaixar direito, mas é pra isso o feito acelerado, é pra você começar. Aí, tempo passa, vai saindo os vários cenários, só citando aí Evil Hat, Young Centurions, do Fate of the Flying Temple, os World of Adventure, aí você tem Shadow of the Center, você tem I Hunt, você tem Wear the Cape por Mindjammer, por outras editoras. E aí, quando sai o Fate of Cthulhu, eles põem na meta o quê? Se bater a meta, a gente faz uma nova versão do... Uma nova versão... É que eu não gosto muito do conceito de versão, porque fica parecendo que é jogos diferentes. E na minha cabeça, os três são o mesmo jogo. Com divisões diferentes, mas o mesmo jogo. Isso é dito explicitamente no texto do Fate Condensado. É, seria melhor definir como fossem sabores do mesmo sorvete, entendeu? Sim, sabores diferentes, mas de uma mesma marca de sorvete. Uhum. A massa é a mesma, muda o sabor. Aí o que acontece? Bateu essa meta e saiu o Fate Condensado. O Fate Condensado é exatamente isso. Ele é basicamente as regras que estão no Fate of Cthulhu. E eles incluíram muita coisa, tanto que eles falam que é um aprendizado de 12 anos, né? Você pensar que foi 2012 que saiu o Fate lá fora, 2021, 22, 10 anos de aprendizado em Fate, pra chegar numa coisa mais limpa, mas ao mesmo tempo com um crunch. Não ser tão limpo quanto o acelerado, mas não ser tão pesado quanto o Fate básico. E aí eles fizeram o Fate condensado. O Fate básico é tão pesado? Isso é uma pergunta que muitas vezes as pessoas devem fazer. Fate básico, diferentemente do que pode parecer, ele não é exatamente básico, pra ser honesto. Muito pelo contrário. É que assim, ele carrega dentro dele muita coisa que você vai ler pra entender design de jogo. Então, tipo, é o problema do pessoal, qual é o melhor sistema de magia? Ele não explica isso, ele te dá, ó, se você quiser fazer sistema de magia desse jeito, você pode recorrer assim, assado, você fractaliza por aqui ou por ali. Então ele depende de um certo nível de aprendizado pra pessoa absorver bem a ideia do básico. Sim, é como eu costumo falar na comunidade. Se as pessoas brincam dizendo que GURPS é um RPG pra engenheiros... Fate é um RPG para filósofos, porque ele requer um nível de pensamento paralelo que não é, assim como não é preciso ser engenheiro para jogar GURPS, mas você tem que ter esse tipo de pensamento mais estruturado de engenheiro. No Fate você precisa desse pensamento muito de um outro tipo de pensamento metódico que é muito característico da filosofia. Você tem que ter uma capacidade de abstração. É o que eu falo quando eu comento que o Fate é a linguagem C do RPG. Eu diria que o Fate tem uma coisa que pouca gente nota. O mestrar Fate é como se fosse um atestado de maturidade de narração. Quando você está maduro, confia na sua história mais do que na regra, você não. Estou pronto para enfrentar o Fate básico. Aquilo lá só vai me dar as ferramentas para eu manter a minha história coerente. Entendeu? É um ponto de vista, assim, que, vamos lembrar, gente, Fate sempre colocou ficção na frente. O Fate básico repete isso em todo santo capítulo. Aí, bom, isso é lá fora. Brasil, o que acontece? Já tinha galera que jogava Fate, eu fui tradutor do 2 e do 3, tanto que o meu nome tá no crédito da versão que a Retro trouxe do Espírito do Século. Eles usaram a minha tradução e passou por uma revisão lá deles, mas foi usada a minha tradução como uma tradução. Eu sou, de certa forma, culpado por tanto tempo o termo forçada, que é do inglês compel. Eu cheguei no início, no Fate 2, eu usava compelir. Ah, então minha maior cisma com a tradução do Fábio Silva não é culpa dele? Não, é culpa minha. Na verdade, é culpa indireta minha, porque isso foi aconselhada por uma outra pessoa, que eu não vou citar, porque não vai mudar nada. Sei lá, vai que o pessoal tá já comprando tochas assim na comunidade. Não, é que assim, eu tinha o meu blog, né, que era o Mais 4, Aí veio o Xingo, acho que era do blog, era de um outro blog de RPG, ele falou, ó, compelir não é um termo tão legal, não soa tão bacana. E eu realmente, na época, não achava que não era bacana, mas eu achava que era a tradução que mais embarcava o sentido original da coisa. Que era literalmente você tá empurrando a força a pessoa. Sim, uma compulsão. É, pô. Aí eu utilizo, aí ele sugeriu forçar. O forçar me soou realmente uma coisa que pro nativo português ficava mais interessante dentro do sentido. Mas, Fábio, a semântica de forçar e a semântica de compelir são bem diferentes. Forçar parece que você tá, sei lá, fazendo, obrigando, compelindo, você é uma barganha, é uma barganha faustiana. Mas na época, o que me ocorreu mesmo era a ideia, era essa ideia de que o forçar era tipo, a hora que fosse usado, tipo, a não ser que houvesse alguma justificativa muito boa, a pessoa ia topar. Talvez sem. E aí que foi o, digamos assim, o erro meu. Ok, continuando a linha do tempo. Aí quando saiu o Fate 4 em 2012, um monte de gente, eu não sei se o Cicerone na época já tava inteirado, eu sei que o. É, você tava, né, Rafael? Sim. O Fate entrou na minha vida exatamente por causa de um projeto profissional. Aí veio o financiamento coletivo e de repente... Não, quem me apresentou o Fate foi o velho Lich. Pois é, A gente se conheceu jogando Fade in Sans e depois veio a droga, a gente veio a ideia de passar Fade in Sans pra Fade. aí começou as drogas mais pesadas. Então, continuou com o projeto, tá? Porque aquela engine foi insante, Deus me livre e guarde. Só eu que gosto do FPS. Noventista, é noventista demais. Fade in Sans, ele entra no mesmo clubinho de Shadowrun e eu acho que é qualquer outro. Tinha um outro. É. E os jogos de Terra-média, que só, sempre são cenários maravilhosos, mas com sistemas de regra horrorosos. O Fade in Sans tem um grande problema. O sistema deles é perfeito para os anos 90. Ah tá, eu entendi o problema. É, tem que ver como é... Eu não parei para ler a nova edição, para ver como é que ficou. Vai por mim. É o Ulysses Pio. Vai, coloca cartinhas novas aí, torna o jogo impraticável para se jogar online, porque as cartinhas são parte vital do jogo. Que os alemães encaram o RPG como fosse jogo de tabuleiro, mais qualquer outra coisa, tanto é que eles estavam vendendo playmats no financiamento. E vamos ser honestos, qual BR usaria um playmat? Eu tenho playmat de chopstick, eu só tô esperando a chance de poder utilizar ele direito. Então, né, o Vadvit, respondido. Um em três usaria, ok, entendido. Tudo bem, chopstick é legal. O Playmat deve servir também como um bom mousepad, entendeu? Aham. Uhum. Então, aí voltando. Aí todo mundo tava meio que correndo atrás, né? Eu também tava correndo atrás do Fate. Acho que como todo mundo já tinha uma traduçãozinha, pelo menos acelerado ali, com as suas próprias terminologias para poder ir tocando o barco nos jogos. Aí quando eu ameacei publicar isso, porque eu gostava da ideia, eu sempre fui meio dessa coisa do Creative Commons e tal, o Fábio Silva entrou em contato na época e falou, ó, a gente vai lançar o Fate, você pode segurar? Beleza, eu seguro. Eu tô falando aqui a minha rota, então se alguém quiser comentar alguma coisa por fora também é bom. É, na verdade, o lançamento do Fate, ao que eu saiba, teve muita gente batendo a porta da Evil Hat e a Evil Hat falando assim, não, já passou o direito, mas ninguém, eles nunca falaram pra quem. Aí em 2012 teve o financiamento da Solar, a gente sabe toda a história aí, pro bom e pro ruim do financiamento, coisa que não foi publicada, que tava prometida e não foi publicada, coisa que foi alterada do nada, então não vamos entrar muito nesse detalhe, porque não vale a pena dizer, vou dizer a real, tipo, não vale a pena chutar cachorro morto, e o Fábio Silva também, ele fez as tripas coração pra manter o Fate no Brasil. Então... Se existe alguém que não pode ser culpado de porra nenhuma com a lambança da Solar, é o Fábio Silva. A Solar também não dá... Assim, a Solar teve muita lambança. A Meeple, quando pegou, não deu valor pro Fate que poderia ter dado. Mas aí são decisões deles, a gente não tem como questionar. Enfim. E aí expirou a licença. E aí a história é muito louca disso. Eu tava viajando de férias pra Minas. Eu estava chegando em Borda da Mata, onde meus pais moram, para passar as férias. me chega um WhatsApp de uma pessoa chamada Leonardo Rimura. Eu já conhecia porque a gente já tinha tido um episódio de iHunt com ele, né? Ele participou do iHunt. Sim, e não é só isso, eu tenho depois que contar a minha parte nessa história, tá? Então a gente já você conta que eu conto. Aí ele me manda o WhatsApp falando: Fábio, eu estou com a licença do Fate, será que a gente pode conversar, abrir aí, passar essa informação pra comunidade? Eu falei, beleza, a gente marca um dia, junta todo mundo pra gravar o podcast, aí a gente conversa, até pra tirar todas as dúvidas óbvias. Tanto que esse foi o último podcast que a gente gravou antes da nossa pausa, antes do nosso hiato. E agora cá estamos. Eu tenho um pouquinho de culpa, porque eu tenho conhecido em comum com o Rimura. Na verdade, eu conheço o Rimura há muito tempo, tá? Vou dizer que eu tenho amigos em comuns com ele, e não são poucos. Alguns são meus jogadores até hoje, outros não, mas eu conheci ele, conversei com ele diversas vezes. E um dos meus amigos em comum com ele, que é de um outro podcast, que é o Cronista Dante, também conhecido como Iran Allen. Ah, tá. Como é que é mesmo? Não é do... É o Lenin Dragons ou eu tô viajando? Não. O Iran Dragon, é do Cronista das Trevas. Exatamente. Ele é do Chronicles of Darkness, entendeu? Uma das almas que mantém ainda a chama desse finado e defunto jogo, que a Paradoxa o tenha, porque, né, o enterrador de jogos. Ai, voltando aqui, não quero nem começar meu rant sobre a Paradoxa no RPG. É, isso não é um podcast sobre rant de rant da Paradox. Não é exatamente isso, porque senão eu faria uma só a parte, uma reclamação de ter enterrado linhas de jogos e depois disso abandonado o prato deles para uma outra empresa. Mas voltando aqui, ele entrou em contato comigo sobre o Fate e tal, e foi no período que o Funfas estava meio fora de área ou desligado. E aí eu falei, não, provavelmente pelos meus cálculos eu meio que flertei muito com o mercado editorial e eu sei o tempo de uma licença média. E era do tipo assim, não, pelos meus cálculos, se não expirou, vai expirar. E essa pessoa em questão, o Iran, é muito amigo da Olivia Hill. Ele é migaço, assim, a Olivia Hill, para quem não sabe, de iHunt, escreveu muita coisa com o nome morto dela, de Crônica das Trevas e de Mundo das Trevas. E o cronista Dante é muito próximo a ela, ao ponto, assim, de ter chamado para entrevistas lá e por um podcast deles e ter aparecido. Mas é aquela história toda, né? Eu fui a pessoa que falou assim, não, tá pra esperar, e dei o gancho todo pra ir lá e falar. E aí, depois disso, só teve a confirmação com o Fábio e história toca, entendeu? Bom, a minha rota com o Fate é um pouco mais discreta. Eu acho que o único mérito que eu posso dizer a meu favor foi ter sido a pessoa que narrou a primeira aventura para Fate escrita por uma pessoa brasileira em um evento oficial. É, foi aquele day off. É, day off foi no último dia das Olimpíadas do Rio, eu lembro disso muito bem. Qual era o ano mesmo? Foi no 2012, filho. Foi nas Olimpíadas do Rio. Então, 2012, quando a Solar fez o evento de lançamento aqui no Rio de Janeiro. Ah, não, esse The Off foi em 2016, eu confundi as bolas, sabe? Eu não lembrava o ano, eu tenho isso anotado. Nesse The Off de 2016, que foi aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Convenções Sul-América, a Solar entrou em contato conosco, com os Fate Masters, e pra gente fazer, ser mestres oficiais da Solar. Acontece que a organização do evento colocou a Solar num canto escondido da porra. E pra piorar tudo, foi o mesmo dia que o John Wick apareceu pra dar uma palestra. Ah, sim. Não era só o John Wick dando palestra, não. Era o John Wick dando palestra, aí teve o lançamento do Shadow of the Demon Lord. Isso, foi um negócio assim. A Solar não... A Retropunk tava com umas 500 alguma coisa, mesas. Foi um negócio assim de louco. Então... Eu lembro muito bem como é que foi o line-up que a gente levou pra narrar. O Mr. Mickey levou alguma coisa do destino da Desenolândia, certo? Eu tinha trazido material do destino da Desenolândia, que é o meu cenário de desenho animado. Eu também tava com, na época, eu acho que pouco antes tinha saído Lucy Freds. Eu acho que eu já tava com ficha pronta e tal. Eu não lembro exatamente os detalhes, mas acho que é por aí. Velho Lich tava com uma aventura de Darren Comics. E eu estava com a aventura que eu tinha escrito, Estação do Medo. Que é uma aventura foi escrita para feito acelerado de horror espacial. Sim, não, ela tá inclusive divulgada no meu site, mas dessa vez a versão para feito condensada. A versão feito acelerado, acredite se quiser, eu perdi o arquivo, eu tive que reconstruir do zero. Eu aproveitei, quer saber, vou fazer para condensado. Então, nesse dia, demorou muito para aparecer gente interessada em feito. Até porque o stand da Solar não chamava atenção nenhuma, tava num canto escondido. Tava muito focado na cor azul da capa do Fate, que é uma cor que não chama atenção, ainda mais com um monte de coisa colorida acontecendo. Então chegou o primeiro grupo de jogadores que chegou, sentou na minha mesa. Então a primeira aventura autoral escrita por uma pessoa brasileira e narrada num evento oficial de Fate foi a minha. O seu foi meia hora depois, Fábio. Eu que comecei narrando. Não, eu não cheguei até a aventura. Foi o velho Nietzsche. Eu consegui muito porque amigos me salvaram. Eu já meio que não... É assim, eu já tenho muito essa sina, então eu não sou... Isso desde a era dos encontros internacionais, eu nunca fui de levar pra evento coisas convencionais, porque eu acho que pra evento o ideal... eu faço o que eu gostaria, o que eu faria, o que eu gostaria de fazer como jogador, eu tento proporcionar como mestre. É tipo, ir num evento e, putz, tem esse sistema maluco aqui, essa... coisa bilolada, é esse cara que eu quero ver. Mas aí é isso, eu acho que minha grande contribuição para a história do Fate foi essa, aqui no Brasil. Assim, só para fechar aqui um pouquinho minha participação, eu trabalhei num projeto. Hoje em dia, um projeto já foi realizado, que é o Falcon Bar, que foi um projeto bem interessante no início, sim, é a troca de ideias francas e exploração de regras e afins. E acabou sendo, como posso dizer, muito produto do seu criador. E o criador ouviu o canto do OSR. E o criador ainda colocou teu nome como autor à revelia, tá? Só pra te lembrar. Eu sei disso, mas em parte as mecânicas, eu sei muito nas mecânicas. Então, me colocar como autor à revelia não é de todo errado, não. Uma vez que, né, mecanicamente falando, eu acabei dando muito gancho para ter juízo. E aí, bom, foi isso. Teve essas aventuras, desventuras, teve o World RPG Fest, que com o Igor narrando Bukatsu, ainda antes do Bukatsu ser publicado, eu peguei mesa do playtest do Bukatsu. Teve muitas outras coisas que aconteceu aí na comunidade, podcast, gente jogando, narrando. E aí, quando teve esse anúncio e aí, pra meio que terminar essa história, teve o anúncio lá, a gente gravou o podcast, a gente fez esse ato que a gente vai retomar agora. Agora a gente tá pretendendo. A gente não também, nós somos pessoas que temos múltiplo trabalho aí. Eu também tenho a faculdade, eu acho que todo mundo aqui tem outras coisas além de trabalho do RPG, né? E então a gente vai manter mesmo aquela filosofia que a gente sempre teve de vai publicar quando estiver pronto. E aí, vamos lembrar que nenhum de nós aqui é exatamente a pessoa menos perfeccionista do mundo, né? É um aspecto que nós temos, assim, de formação do podcast. E a gente não é profissional de podcast também, né, gente? Todo mundo aqui, as coisas que... Queria ter dinheiro, assim, pago pelo Flow, tá? Ou pelo Podpah também. Não, não reclamaria ser pago. Mas, como não tem como, faz pelo amor à camisa mesmo e com muito amor pra comunidade. Que, aliás, sem a comunidade, a gente não teria condições sequer de pensar em continuar o projeto. Exatamente. Sim, porque mesmo com o hiato, gente, o pessoal andou ouvindo, a gente teve gente que comentou, tanto no WhatsApp, quando tu no Discord, que tava ouvindo e perguntando quando é que vão voltar, não sei o quê. A gente sempre explicava isso, né? Que a gente tava com essa ideia de voltar, mas pra não ficar também tendo mistura de bola e tal, a gente preferiu a coisa esperar sair tudo direitinho pra gente poder, ou pelo menos numa situação mínima, né? Que é ter os PDFs, pra gente chegar no mínimo que pudesse ficar tudo ok. Eu tô tentando ver aqui, observar aqui nos feeds, quantas pessoas a gente teve quantas pessoas a gente tem. Porque o problema é que a gente tem feed e tal, tem o feed nosso, tem feed no Feedburner, tem Spotify, tem Apple Podcast. Você acha a gente em todo lugar que tem podcast? A gente tá com... A gente tava... eu acho que no nosso feed, estamos com 331 pessoas seguindo a gente. Isso para mercado brasileiro é bem gente. E um podcast que teve 22 meses de hiato. E não é só isso. A gente também tem uma coisa que a gente pode ter de orgulho, é que a comunidade sempre ficou ao nosso lado. A gente nunca foi chamado de traidor, de vendido, nem nada disso. Muito pelo contrário. Muitas vezes era a gente sustentando a comunidade nas costas, né, com os programinhas, assim, falando sobre novidades e ideias. E vocês reagindo lindamente e nos dando input e transformando o podcast em algo realmente único. Tanto é que a gente teve os nossos spin-offs, não foi à toa. Rolando Mais Quatro foi exatamente isso. É porque a gente queria ter alguma coisa com a visão do jogador, que é bem diferente, assim. Afinal de contas, querendo ou não, a gente ainda está fazendo o jogo com uma visão de mestre. A gente ainda fala aqui com uma visão de mestre, a gente ainda fala de estrutura dramática, falamos semântica, falamos uma parte de coisa que é o feijão com arroz do feito. E o jogador não tem que se preocupar com isso, não. Ele só tem que se preocupar em... Então, como é que eu posso transformar essa história em algo mais legal ainda e querer fazer o meu personagem brilhar? E eu vou ser sincero, isso por si só é muito poderoso pra gente. A gente vê o retorno de vocês. Com toda certeza. Então, mas a gente agora, vamos retomar, a gente já tá também avisando um pouco que, tipo, a gente pode dar essas subidas, porque a gente tem trabalho, tem outros compromissos, a Cicerone tem questão do terreiro, que ainda tem, né? Eu não sei como o Rafael tem os trabalhos de freelance dele, eu tenho a minha faculdade, então, tipo, a gente tem os compromissos, mas a gente quer sim tentar levar adiante o máximo de conteúdo possível, porque, a bem da verdade, por exemplo, a gente fala dos World of Adventure, quantos World of Adventure a gente revisou? Vamos lá, Psychedemia, Undar, que eu vou falar o que eu lembro de cabeça. Psychedemia, Undar, Boa Vizinhança, Nest. Acho que o Mortos. Não, Mortos não, a gente só comentou por fora. Revisar. Eu acho que foram só esses quatro de World of Adventure. Então eu acho que... Não, teve mais, mas também não foi. Não chega a 10. Não chega a 10. É, e sem falar que a gente tem que revisar ainda, tem coisas que a gente tem que revisar, tipo o Baroque Space Opera. Ah, o Baroque Space Opera é o nosso projeto impossível. É, e existem motivos pra ele, vocês vão descobrir quando a gente... Sei barra quando a gente fazer. Mas a gente tem bastante coisinha, teve, por exemplo, um livro novo que saiu lá pela World of the Cape Publishing, né, que é o braço de jogo de RPG do Meryl Hammond, que é o autor do World of the Cape. Tem material aí, tem um do John Wick, que é, eu acho que, não é, eu não sei se é do John Wick ou é inspirado do John Wick, que é o Wicked Fate. Ah, Wicked Fate é a versão do mundo de fantasia do John Wick pra Fate. Que é bem legal, de passagem. Eu particularmente gostei porque ele tem um clima assim, que ele é... Ele, eu vou dizer, vai parecer, vai soar bizarra comparar a mistura, mas ele é um pouco World of Warcraft, um pouco Roda do Tempo. Muito Roda do Tempo. Ele tem um lance muito assim, não é... Não é aquela fantasia medieval que você olha, não, é elfo bonzinho, orc malvado. Não é essa fantasia medieval vanilla. Ele tenta mostrar que nós, ele tenta mostrar que os vários interesses envolvidos. Então tem muita coisa para ver. É, em parte também, John Wick também teve o polêmico House of Blood também. Que muita gente fala, é Fate, não é Fate. E é uma eterna discussão dentro da comunidade. É, eu particularmente não considero... Não é que eu não considero Fate. Eu acho que ele tá com o pé no Fate, mas não... Ele não chega a ser Fate, mas ele tá com muito pé no Fate. Eu defendo que ele só tem... Ele usa a engine toda, mas ele não usa o... Ele não usa o esquema de rolamento e coloca muitos dos elementos pessoais dele, que é do tipo aviso de risco, de cena... Aham, sei. Mas se a gente fosse falar por esse esquema, por exemplo, Chopstick não poderia ser considerado Fate, porque já abole os dados Fate, já... Mesma coisa pro iHunt, né? É, o iHunt ainda estaria porque ele só troca um dado, pelo dado de vantagem. Ah, depende, aí... tipo, extras não... É. Leve ou morte, né? Não, mas eu acho que no Kaiju... Mecha vs. Kaiju, eu acho que ele chegou a fazer isso. Ele só era o poder... só utilizava a regra de maximização de dados. Só maximizava os dados. Ah, tá, então... O Mecha vs. Kaiju tem dessas, mas o Mecha vs. Kaiju também... Ele usava a regra de escala direitinho. Aham. Uhum. É, de qualquer modo... É isso, a gente vai ter muita coisa pra revisar, muita coisa também pra tirar dúvida também do pessoal, porque o problema do Fate ser, como o Cicerone diz, muito filosófico, por assim dizer, é que ele não é... ele é fluido, de certa forma, o Fate. Diferentemente do Irmão Mais Velho, do GURPS, do 3AT até, de certa forma, ele não te dá todas as regras mastigadinhas do tipo, se aplica ou não se aplica. Não, o Fate nesse ponto é extremamente recursivo. Aqui, ó, são as regras desse sistema recursivo de Virtus. Aham. Uhum. E é muito conceito, é muito contextual também. Dependendo do que você for fazer, uma regra se aplica numa cena de um jeito ou em outra cena de outro jeito. Isso tudo a gente vai abordar nos programas, tá? Por exemplo, a gente já tem um programa em mente, que é... talvez nossa obrigação de Pequeno Príncipe, né? Nossa, que aí a gente teve coisa que a gente falou sobre financiamento, que teve entrevista, e seria muito hipocrisia nossa a gente não revisar quem te ajudou a reipar, né? Exatamente. Tipo, Chops, Buscatsu. Vou fazer aqui de novo. Aí, Igor, eu sei que você tá ouvindo. Não vou te... vou continuar te cobrando, eu quero nosso Buscatsu Shippuden. Ah, pelo amor de Deus. Igor, a gente não pede muita coisa pra você, tá? E o tema é esse, muita coisa. Um bocado de cuidem, ou então, você já falou que tinha outras ideias pra... Vem, volta, a casa tá bonita de novo. A casa tá cheia, a festa vai ser boa. Só vem que a tua engine não para, a gente sabe muito bem disso, e você tem alunos agora pra testar seus jogos. E até mesmo pra você estimular eles, ó. Então, tem essa engine aqui, vamos ver se você consegue colocar narrativa além da parte de programação de jogos, tá? Vamos trabalhar na narrativa. Então a narrativa é feita. É só isso aí que a gente pede pra você, Igor. Vem, só vem. Vem que tem muito amor aqui pra você na comunidade, tá? E temos milho. Então acho que... por hoje acho que a gente já falou até bastante para um podcast que a gente tava sem pauta. Isso aqui, gente, tudo que vocês estão ouvindo, a gente não tem pauta. Foi texto livre, foi falando assim, até porque a gente tá meio também ainda voltando, meio que aquele momento, como diria Zeus, né? Como diria o pessoal do Retrópolis, estamos meio que invocando os mortos de volta. Ah, que isso, é total momento alterado de bicho, tá? Então, mas é isso. E aquela velha história, né? A gente então pode... Alguém tem mais alguma coisa que queira que assim... Só uma coisinha que eu queria acrescentar e que... Eu tenho algo a dizer também, vamos ver se... Mais do que nunca, gente, nessa fase, a gente quer ouvir você. Quer que você enche a nossa caixa de mensagem no e-mail de sugestão e ideia maluca. A gente quer que você... venha falar conosco, assim, com ideia de programa, ou então até mesmo na cara de pau, assim, quero ser o quarto membro. Tem dois positivos, dois negativos e um negativo. Cadê o outro negativo? Pra ter a soma zero aí do dado. Dois positivos e um negativo, tá? Quem é o negativo? Eu não sei. Eu acho que depende do rolamento. Ah. vamos descer, então, eu não sei, tá? Descemos. Cicerone, era isso ou você não. quer... Pode gente, incluir, então. É o seguinte... nesse primeiro momento, de retomada dos trabalhos. Para quem já acompanha a gente a longa data, sabe quais são as nossas posições, sabe quais são as nossas visões sobre Fate. Então, não vou perturbar o juízo de vocês. Quem tá chegando agora, use seu feed de podcast favorito, nos assista, faça esse favor a você mesmo. E estamos com ideias, tá? Não estamos pensando só em Fate Masters Analisa, tem os Fate Masters Jogam também. Temos várias coisas novas para trazer para vocês. Nem eu, por exemplo, tenho um sonho dourado que eu tentei fazer como spin-off durante o hiato, só faltou tempo para isso. Uma revisão sistemática dos World of Adventure, se vocês quiserem isso. Do primeiro, mesmo aquele que já falamos, mas falar de novo com uma visão alguns anos depois, do primeiro até o 48º, se vocês quiserem isso, peçam, que eu acho, se vocês quiserem a revisão de algum material específico, peçam, e a gente estuda a viabilidade do projeto. Se vocês querem ver a gente jogando algum jogo de Fate específico, peçam, tá? Nesse momento a gente tá muito focado em fazer essa sob medida, sabe? Sob medida pra comunidade. Então, como o velho Lich colocou há pouco, a participação de vocês é importante. Como o Mr. Mickey colocou, mandem mensagens, digam o que vocês querem ver, o que vocês não querem ver. E é isso, creio eu. Ah, sim. Guilds e Fate Masters Order, vamos lembrar, são três mestres diferentes, tá? Três filmes diferentes, três abordagens completamente diferentes em solidinho. Tudo que o sistema tem a oferecer, tá? Peça também, coloque um mestre específico que você quer ver mestrando. Você vai ver que os nossos estilos, assim, a gente já deu um palinho nos nossos estilos, um pouquinho na mesa que a gente fez, assim, na mesa demo de iHunt, bem como em outros meses que a gente já mestrou por aqui, tá? Vou lembrar, a gente, antes de mais nada, quer que você nos dê condições. Então, e para isso mesmo, né, gente, que vai entrar aquele momento, né, que todo mundo aí já deve ter esquecido com o tempo, mas vamos lá. Comunidade do Facebook, Movimento Fate Brasil. Comunidade no Discord, Movimento Fate Brasil. Vocês encontram os links no show notes desse episódio. Vocês encontram também na página do podcast, que é o fatemasters.gitlab.io. Ainda vamos ver aí, já que a gente nunca teve perfil lá na casa, lá na parte de equação matemática agora. Ou melhor, já que ele usa o nome morto da filha, a gente pode usar o nome morto da rede social dele. Então, lá no Twitter, a gente nunca teve perfil lá, pelo que eu lembro. E a gente pode também criar perfil no Threads, no Blue Sky. Mas, particularmente, eu gostaria de criar isso no Mastodon, que é uma rede federada livre muito superior no sentido de que ela é mais orgânica, ela não tem muito algoritmo em vídeo, quase não tem. Tipo, o máximo que você tem é algumas pessoas fazendo aqui e ali coisa, alguns algoritmos para dar uma ver quais são as threads, quais são as hashes mais comentadas e tudo mais. A gente vai deixar os contatos em redes sociais também no show notes de dos episódios para encontrar a gente. Quando tiver aí o Blue Sky barra Threads barra Fediverso do Fate Masters, a gente vai divulgar. E como diriam o saudoso podcast, é aquela história. Dicas, sugestões, comentários, brindes de assessoria, propostas de compra dessa bagaça aqui. Avisando só que a gente cobra baratinho, tá? É só mandar, é só falar, gente. Exatamente, porque a gente cobra em almas, tá? E a gente tá tendo esse retorno justamente porque a gente quer ver ainda mais agora que estão os livros novos aí chegando na casa das pessoas. Os PDFs já estão aí na mão das pessoas. Quem não tiver, cola aí, vai lá no Catarse, vai na Indie, que eles têm o saque dele. Fala com o Rimura na comunidade do WhatsApp, ele sempre atende. Porque a gente quer ver a galera jogando, porque como a gente vive falando desde lá da Era da Solar, né, gente? Quanto mais Fate, melhor. Sim. Quanto mais Fate, melhor. E é isso, gente. Estamos de volta. E até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Bye. Bons sonhos dessa vez.